que o real valor não tá em dinheiro, e que a alegria da minha família vem primeiro. Hoje um homem responsável que era um moleque carteiro, e quem diria que o pior aluno da sala um dia ser mensageiro. O mundo dá volta, que nem meus truta lá do Rio citou, uns com papel, outros com pedra. E olha que nem choque em pó, olha os aplausos de que ontem me discriminou. E olha como é lindo das mina que me tirou. Os irmão trincou desde o começo. Cara, tem ensinamento que eu carrego desde o berço. O que mais tem é filisteu. Fingindo ser israelita, já veio bem feito por dinheiro. Rebolar mais no caneta, já nós da industrial pro centapé. Mano, sem caô. Quantas e quantas vezes vai dizer que isso não é amor? Já escutei show do lado de fora por falta de gym pra entrar. O show é do lado de dentro, adivinha quem toca lá? Meu instinto é de maloca, truta. De maloca. Minha mente é de maloca, truta. De maloca. Não somos time, minha inteligência quanto a malícia. Na trocação tá tendo, porque Deus é minha justiça. Meu instinto é de maloca, truta. De maloca. Minha mente é de maloca, truta. De maloca. O dom divino, disparando rima igual fuzil. Nas ideias BC1, nas pick-up DJ Will. Deixa essa moleira que é pancada certeira nela. Então tome minhas ideias, soco na face dos vermes sem dó. E se fala sem conhecer, tiozão, tá no BO. E comigo na melhor, só quero os que trinca na pior. Minha fé de Jó, corpo fechado por Jesus. Minha consciência é o guia da qual ainda me conduz perante a tentação. Mantenha calma, não adianta ganhar o mundo se o preço é perder tua alma. Não vim pra torcer pra playboyzinho no BBB. Reality show é a vida real e a Josefa tem que vencer. Uns vem dizer sim senhor, vim mandar se fuder. Quem fala de obrigação, mas não cumpre com seus deveres. Enquanto o gigante só acordou esse ano pro 6, Black Panther acordou em 1966. Mohamed Ali nascente pra guerra, vanglória logo. Culpa do regresso é corrupção, não os atos do Black Bloc. Meu instinto é de maloca, truta. De maloca. Minha mente é de maloca, truta. De maloca. Não somos time, minha inteligência quanto a malícia. Na trocação tá tendo, porque Deus é minha justiça. Meu instinto é de maloca, truta. De maloca. Minha mente é de maloca, truta. De maloca. O dom divino, disparando rima igual fuzil. Nas ideias BC1, nas pick-up DJ Will.